e Jackson. No domingo, show em dose dupla, Pedro, Paulo e Alex. E DJ Kevin. Na segunda, entrada R$2 em prol ao Fundo Social. Final do grande rodeio e show de encerramento com Gustavo Mioto. Prova dos três tambores, bailão e boate todas as noites. Praça de alimentação 100% coberta. Espaço Arena Prêmio com Open Bar. Cerveja oficial da festa Império. Ingressos antecipados em Rio das Pedras, Supermercados de Favari, Agropet Paris e SOS Celulares. Em Piracicaba, Rancho Country, Toro Sushi, Agropecuária Silvestre e Selaria Barrichello. Em Saltinho, Chiquito Agroveterinária. Em Capivari, Agrocap. E em São Pedro, Colchões Ortobon. Organização, Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros, de 6 a 9 de julho, 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras. A locução é minha, Nivaldo Texano. A gente se encontra lá. Se encontra lá. Você ouviu aí a chamada do Rodeio de Rio das Pedras, a Rio Vox FM estará lá com a sua Rádio Rodeio, né? A rádio da área de alimentação ficará por conta da Rio Vox FM, então você vai encontrar a gente lá com certeza. Quer expor sua marca lá na Rádio Rodeio? Entra em contato com a gente, será um prazer anunciar você no Rodeio, sua exposição com certeza vai ser muito maior. Em nome do Supermercado Grilo, estamos aqui pra você no Rio Vox Esporte Clube, na Rio Vox FM, Supermercado Grilo, que é o pulo certo da economia, um supermercado completo com tudo o que você merece. Melhores produtos, sempre fresquinhos, com a maior variedade e a maior qualidade pra você. O Supermercado Grilo fica no coração da cidade de Rio das Pedras, no coração do centro da cidade de Rio das Pedras, na rua Prudente de Moraes 235, centro de Rio das Pedras, de domingo a domingo, das 8 às 9 da noite. É, olha o horário pra você. Não precisa ir cedinho no mercado, não, porque fica aberto até as 9 horas da noite. Todos os dias, o Supermercado Grilo, pulo certo da economia. Conosco, parceiros do Rio Vox Esporte Clube, da Rio Vox FM. Nesse momento em campo pela Copa do Mundo, estão rolando aí Arábia Saudita e Egito e Uruguai e Rússia. Pelo que eu estou entendendo, o Uruguai acabou de abrir o placar de falta com o Luis Suárez. Olha, exatamente, escutei o grito de gol aqui do lado, como a gente está acompanhando pelo computador. Luisito Suárez acaba de marcar um gol de falta para o Uruguai contra a Rússia. 9 do primeiro tempo, Uruguai 1, Rússia 0, jogo que vale o primeiro lugar do grupo. E a equipe da Arábia Saudita e do Egito jogam como se fosse aquele amistoso sem graça. O que não é sem graça é o Campeonato Amador dos Veteranos aqui da cidade de Rio das Pedras. Tivemos dois jogos nesse final de semana. A Serra venceu o Clube Atlético Rio Pedrense por 1-0, né, equipe do nosso teto. E, olha só, Democrata e Cataguá fizeram um jogão com 4 gols para cada lado, professor. 4-4 lá no veterano, Campeonato de Veteranos. Olha aí, 8 gols no jogo, né? Portanto, tão, ficaram com ciúme do que estava fazendo aí Japão e o Senegal, né? Portanto, tá aí, 2-2 Japão e Senegal e 4-4 aí, Cataguá e Democrata. Parabéns aos dois times pela iniciativa de um jogo ofensivo e da alegria de 8 gols para quem lá esteve acompanhando essa rodada aí do veterano. Muito bem, falamos então do Campeonato dos Veteranos, né? O Toninho, agradecer sempre o Toninho que está mandando os resultados pra gente aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar primeiro sobre as divisões que a bola está rolando aqui no futebol brasileiro. Mas antes, o Atlético Paranaense acaba de demitir Fernando Diniz E acaba de se contradizer também, né? Falou que o Atlético não demitiria o Fernando Diniz. O técnico foi demitido nessa segunda-feira, dia de representação da equipe após 11 dias de folga. Por que não demitiu já no período em que acabou o campeonato, a rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético é o vice-lanterno do campeonato na zona do rebaixamento com 9 pontos e Fernando Diniz desembarcou em Curitiba e já teve uma reunião com o Mauro César Petralha. Após mais de 10 dias e muitas conversas, o dirigente decidiu pela troca no comando. Porque esperou chegar, né? Decidia antes, né? Assim não precisava gastar passagem para voltar, agora vai ter que gastar passagem de novo, né, professor? É, passagem, né? Passagem é de menos, né? O duro é o planejamento, né? Durante todo esse tempo aí, certeza que eles fizeram o planejamento com o Fernando Diniz. Agora, na dia da apresentação, o Fernando Diniz não tá mais. Quer dizer que agora tem que correr atrás de um técnico, fazer um novo planejamento pro novo técnico chegar e vai estrear no campeonato, reestrear no campeonato outra vez, sem o treinador estar com o pé de toda a situação. Isso é organização. É por isso que a gente sempre diz que esses dirigentes estão um pouco se lixando com a organização do clube, sim, com as vaidades pessoais. É por isso que o Atlético está nessa situação também, né? Olha só que ótima que é a diretoria da equipe do Atlético, né? Mas um presidente, um clube que é o presidente do conselho que toma as decisões, você quer o quê? Pouco se fala da verdade, do real, quem é o presidente mesmo do Atlético, né? Quem está tomando as decisões é o presidente do conselho deliberativo, que é o Petralha. É, tanto é que aqui na matéria em que a gente viu, do Globoesporte.com, o Petralha está como presidente do clube, mas ele não é presidente do clube, ele é presidente do conselho, né? Brincadeira, é complicada a situação lá no Atlético Paranaense. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem time já classificado para a próxima fase, para a fase de quartas de final, né, da competição, né? O primeiro classificado foi o Manaus. O Manaus perdeu dentro de casa para o Rio Branco do Acre, mas nas penalidades máximas avançou e está nas quartas de final, a 2 passos do acesso. O primeiro jogo foi 2-1 para o Manaus, segundo jogo 1-0 para o Rio Branco, no agregado 2-2. Nas penalidades deu Manaus 3-2, a equipe do Aderbal Lana avança. Tivemos também o Ferroviário fazendo 4-2 no Altos do Piauí, lá no estádio Felipão. Fora de casa, o Ferroviário fez 4-2 no Altos e também se qualifica para a próxima fase da competição. Lembrando que não tem chaveamento, os melhores confrontos. Então a primeira melhor campanha vai enfrentar a oitava melhor, a segunda vai enfrentar a sétima e por aí vai. Vamos falar também do Imperatriz. O Imperatriz deu o troco do Campeonato Maranhense e eliminou o Motoclube. O Imperatriz fez 4-2 fora de casa, na casa do Motoclube, e está classificado. O primeiro jogo para o Imperatriz já havia vencido. Então, no agregado, 6-3 para a equipe do Imperatriz. Vamos falar também de Brasiliense e Campinense. O jogo é hoje. O primeiro jogo foi 1-0 para a equipe de Brasília dentro de casa. Agora, então, a equipe de Campina Grande precisa vencer por 2 tentos de diferença. Quem também está classificado é o 13. O 13, ele venceu o primeiro jogo Iporá por 2-0, perdeu o segundo por 2-1. No agregado 3-2, o 13 avança também. Quem também avançou foi o Linense. O Linense passou, rapaz. Olha só. O Linense venceu o primeiro jogo lá no Gilbertão por 3-2. O segundo, um empate em 2-2. Classifica o Elefante para a próxima fase. Tivemos também Caxias e Uberlândia. O Caxias elimina a equipe do Uberlândia por 2-1. O primeiro jogo foi 1-1. E o Zequinha, que passou por cima do Tubarão, fez 2-0 lá no Passo da Areia. E esses, para mim, são duas equipes que podem comemorar o acesso, viu, professor? Caxias e São José são duas equipes que se preparam há muito tempo nesse momento. O Caxias se prepara desde o meio do ano passado para a Série D do Campeonato Brasileiro, tanto é que trouxe o Luiz Carlos Vinck quando ele ainda treinava o Criciúma. Ele saiu da Série B para treinar na Série D, o Caxias, pelo projeto. E o Zequinha, há pelo menos 2-3 anos, está batendo na trave, viu, professor? Acho que chegou a hora do Zequinha. Ah, sem dúvida, viu, Léo? E o São José, ele conseguiu eliminar um dos franco favoritos, um time que está com dinheiro, que é o Tubarão. Temos lá o nosso amigo lá, o Júnior Chavari, que é o é o gerente geral Júnior, que trabalhou no São Paulo, trabalhou no Grêmio e agora está prestando trabalho, serviço dele para o Tubarão de Santa Catarina lá, para trazer o Tubarão outra vez ao cenário nacional. Portanto, o Zequinha eliminou um franco favorito ao título. Portanto, agora com certeza vai ser um dos quatro que vai o ano que vem disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Zequinha e parabéns também para o Criciúma, para o Caxias, que vem fazendo uma grande campanha, já fez um ótimo campeonato gaúcho, né? E como você disse, o Luiz Carlos vem, que foi trazido justamente para esse projeto de acesso. Portanto, quem pra, diferente de tudo aquilo que nós acabamos de comentar aqui do Atlético Paranaense, o Caxias e o São José vem dando exemplo de como se deve planejar para conseguir colher os frutos, né, Léo? Temos dois jogos já garantidos, já definidos para as quartas de final. A melhor campanha no momento, se eu não me engano, é do Zequinha, que bateu o Tubarão e vai pegar o Linense na próxima fase. E o Caxias, que é a segunda melhor campanha, pega o 13, que é a sétima melhor campanha. Então esses dois jogos já estão definidos. Zequinha, São José, né, na verdade, e a equipe da Linense, e o Caxias pega o 13, professor. O Caxias tem uma vantagem aí, né, de jogar contra o 13, já tá bem mais arrumado do que o 13. Já o São José tem uma tarefa dificílima, porque jogar contra time paulista não é fácil. Não é fácil mesmo jogar contra qualquer equipe paulista que chegue nessa fase aí. Então a dificuldade do São José é maior, mas eu acredito que o São José esteja mais bem preparado. É claro que é um campeonato à parte, é dois jogos e aí pode acontecer de tudo, né? Mas eu digo que é um dos jogos mais difíceis aí da competição, é esse. Muito bem, vamos falar agora então de Campeonato Brasileiro da Série C. Olha só, Série C, primeira fase, Grupo A para você, ó. 11ª rodada, tivemos o 2x2 entre Juazeirense e ABC. O Globo fez 3x1 para cima do Remo. Eita, que o Remo vai cair, hein? Temos também o Atlético do Acre, que abriu 9 pontos para cima do Confiança, que é o segundo colocado. O Atlético do Acre fez 2x1 para cima do Santa e praticamente imbatível dentro dos seus domínios. Hoje, dois jogos, Náutico e Botafogo da Paraíba. Se o Náutico vencer, ele entra na zona de classificação. Quem diria, hein? O Botafogo também é na mesma situação. Jogo de 6 pontos. Quem vencer, entra no G4. E o Salgueiro pega a equipe do Confiança. O Confiança precisando da vitória para diminuir esses 9 pontos aí, professor. Realmente o Atlético vem fazendo inveja para qualquer equipe aí do futebol brasileiro, né? É uma equipe que está junto há 2 anos, vem jogando fino da bola. Ontem eu assisti o jogo todo do Atlético e Santa Cruz. O Atlético e Santa Cruz que saiu na frente. É o primeiro gol que o Atlético toma lá na Arena da Floresta, lá no Acre. E todo mundo imaginava que ia ter dificuldade, mas o Atlético, com seu toque de bola refinado, a equipe que joga num conjunto muito bom, conseguiu virar o jogo e sobrar em cima do Santa Cruz, do Roberto Fernandes. Então eu reputo já o Atlético classificado, né? 9 pontos do quarto colocado, né? Do quinto colocado, que é o próprio Santa Cruz, e dificilmente vai perder essa vantagem aí e deve classificar. Se o campeonato terminasse hoje do jeito que está, Léo, nós teríamos Atlético do Acre contra Bragantino. E eu digo para você que o Bragantino não tem futebol para eliminar o Atlético do Acre hoje, viu, Léo? De tão bem que está justamente a equipe do Atlético. E dinheiro para pagar vassagem até pro Acre também, que olha só, vai ser difícil, hein? Mas vamos falar então do Grupo B. O Grupo B que teve o Bragantino fazendo 3x0 para cima do Tupi lá em Juiz de Fora. Belíssimo resultado do Massa Bruta. Quem também venceu por 3x0 foi o Cuiabá, que venceu o Volta Redonda. Volta Redonda que subiu e já vai cair de novo. Tivemos mais 3x1, olha só, 3x1 do Botafogo para cima da Luverdense. O líder Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Operário não deixa o Botafogo distanciar, não. O Operário venceu o Ipiranga de Erechim por 2x1. E o Joinville não resolve vencer, professor? Fez 3x1 para cima da equipe da Tombense. E olha, dos últimos 3 jogos, venceu 2, professor. Pois é, o Joinville conseguiu aí uma vitória. E o Volta Redonda, né? Aliás, o, o Tom Benci, que vinha até que razoavelmente bem aí, né? 14 pontos, brigando pela quarta vaga, me toma. Me acaba perdendo de 3-1 lá pro Joinville, que vinha mal no campeonato, né? E o Joinville, com essa vitória, trocou de vaga, né? Trocou, saiu do último e passou pro penúltimo. É uma pena que essa reação me parece que está chegando um pouco tarde, né? Porque tá faltando apenas 3 rodadas para terminar essa fase. Então a gente vê que a dificuldade do Joinville vai ser justamente correr atrás do Ipiranga aí, que o Ipiranga tem 13. Vamos falar agora da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada do final de semana foi a 12ª rodada. Aliás, rodada que está rolando durante toda a semana, né? A gente já cansou de falar dos jogos até a sexta-feira. Vamos falar só dos jogos do sábado. Tivemos Coritiba e Figueirense no jogo do que valia 6 pontos, né? Empatando em 1-1 e, no caso, não foi bom para ninguém esse resultado, né? O Londrina venceu a equipe do São Bento por 1-0 fora de casa. O São Bento não está mais invicto, não temos mais invictos nessa competição. O Oeste foi até Fortaleza e venceu a Fortaleza do Rogério Ceni por 2-1. O time paulista termina a rodada fora da zona da degola. O Fortaleza, mesmo com a derrota, segue líder e com grande vantagem, porque todos os concorrentes diretos também perderam. O Vila Nova bateu o Boa Esporte Clube por 2-0. O Atlético de Goiás fez 3-2 no Sampaio Correia fora de casa. E o CRB empatou em 1-1 com o Papão da Coruzu, com o Paysandu dentro de casa, professor. É uma rodada aí esquisita, né? Estranha, né? E o que é pior, né? Pro Fortaleza é que o Atlético acabou contratando um dos melhores jogadores lá do Fortaleza, lá, né? Então, além de tudo, ainda o Rogério Ceni perde o jogo e perde um dos melhores atacantes seu lá, que o Atlético Mineiro acaba de contratar lá. É um bom jogador, Edinho, um bom jogador, um jogador muito rápido, né? E que o Rogério Ceni conseguiu revelar e trazer ele aí, mas já só usou 12 rodadas e já vai trocar de clube, vai subir de divisão. É claro, o jogador merece, mas o Rogério não deve estar muito contente com essa situação aí. Mas não tenha dúvida nenhuma que a vitória do Oeste chega a ser surpreendente. E o São Bento, eu acho que essa derrota vai fazer um grande bem para o São Bento, porque o São Bento está muito mais preocupado em manter a invencibilidade do que ganhar jogo, tanto é que é o rei do empate. Oxalá que essa derrota para Londrina possa chegar e fazer o São Bento correr atrás de vitória e largar a mão de ficar empatando. Muito bem, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Fortaleza em primeiro com 26, o segundo é o Avaí com 24, o terceiro o Figueirense com 21, o quarto é o CSA também com 21. O Vila Nova é o quinto colocado com 19, o sexto é o Coritiba também com 19, o sétimo é o Paysandu com 17, o São Bento também tem 17 pontos na oitava colocação. Na nona está o Guarani com 16, o décimo Atlético de Goiás com 16, Juventude 11º 16, Ponte tem 15, agora o bonde dos 15, ó. Londrina e Oeste também tem 15, Sampaio Correia 14, Brasil e Pelotas 13, ainda fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento temos Goiás e CRB com 12, Criciúma 9, Boa Esporte com 6 pontos ganhos, essa é a tabela da Série B. Vamos falar de Copa do Mundo a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. E o Uruguai acabou de fazer o segundo gol para cima da equipe da Rússia. Olha só, o Uruguai tá jogando bem, hein? A bola batida de fora da área depois de uma sobra no escanteio aí. O Laxalt fez o gol, a bola desviou no Xerichev. Eita, que o Xerichev fez 3 gols a favor e 1 contra agora. Mas como se deu só o desvio, né? O desvio matou aí o goleiro da equipe da Rússia, né? O Joaquim Feve e o Uruguai fazendo essa boa vantagem. A gente tava falando muito da Rússia, mas a Rússia tinha pegado o cachorro morto, né, professor? Agora sim a Rússia tá pegando um time de primeira qualidade, né? É a Rússia, por ela pegar esse time dois jogos fáceis aí, ela acabou classificando, mas não tem. A equipe da Rússia, eles mesmos lá, o russo, não tava nem acreditando que ia passar. É claro que o time do Salah, que agora acaba de fazer o gol lá, né? Egito 1-0 sobre a Arábia Saudita, o Salah marcou o gol. Se esperava muito mais do time do Egito, né? E Uruguai é a melhor equipe, está fazendo com que a Rússia se enquadre dentro daquilo que se esperava dela mesmo. Sorte de quem pegar ela nas oitavas. E aí, Espanha e Irã ou Portugal? Daqui a pouco a gente vai falar desses jogos aí. Porque imagine se ela pega se o Irã, faz a festa pra cima de Portugal hoje, dá sorte de pegar a Rússia aí, fica difícil a situação aí. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Eita, goleirão que também, pelo amor de... Bateu em dois jogadores a bola, o gol do Uruguai. Bateu no camisa 2, bateu no Xerichel e depois foi pro gol. Então, matou o goleiro por duas vezes. Vamos falar dos jogos do sábado. Sábado não vamos falar da Bélgica e da Tunísia, porque a gente já falou no próprio sábado no Rio Vox Esporte Clube. Vamos passar rapidamente por Coreia do Sul e México e vamos passar também sobre Suécia e Alemanha. Coreia do Sul e México, o time do México ganhou mais uma, fica muito perto da classificação e elimina a equipe da Coreia do Sul. O time do Osório jogou muita bola, viu, professor? Sofreu muito pouco diante dos coreanos que, como eu já disse aqui, são os triatletas da Copa do Mundo. Corre, corre, corre, nada. Não faz nada o time da Coreia. Mas o México deixa uma boa impressão, viu, professor? O time do Osório não joga o futebol burocrático que ele jogava aqui no São Paulo. Um jogo bom. E o Carlos Vela ditando o ritmo desse meio campo aí. Fazendo jogar, passando para receber, batendo no gol. Um dos melhores jogadores mexicanos. Eu não sei se hoje eu prefiro pegar o México ou se eu prefiro pegar a Alemanha, viu, professor? É, mas esse grupo tá tudo embolado, viu, Léo? Até a própria Coreia do Sul, por incrível que pareça, tem chance ainda. Mas é claro, é muito remota, né, a chance, né? Mas nós temos aqui o México com 6, a Alemanha com 3, a Suécia com 3 e a Coreia do Sul com 3. Vai jogar México e Suécia e Alemanha e Coreia do Sul, é isso, né? Exatamente. Então você vê, se a Coreia ganhar da Alemanha e ganhar bem, a Alemanha continua com os 3 pontos dela e a Coreia vai com 3 também. A Suécia joga com o México e se a Suécia ganhar do México, ela classifica. Mas a grande verdade é que realmente está mais parecendo que vai dar México e Alemanha mesmo. E o time do México conseguiu jogar uma boa partida e tomou um susto, né, no finalzinho do jogo lá, mas nada que mexesse com o ânimo e a classificação e os 6 pontos do México, né? Portanto, o México encaminha bem a sua classificação. Aliás, o time da Coreia é um time juvenil, né? Porque o pênalti que se fez também, né? O zagueiro dá um carrinho com a mãozona lá no alto, não se faz de jeito nenhum. Foi o gol do Carlos Vela, o Chicharito fez no segundo tempo, um bonito gol que ele também tirou o marcador, ficou de bunda no chão pra ele bater no gol. E o gol do Son também foi bonitão, né, professor? Que ele bateu numa qualidade de fora da área, sem chance pro Ochoa, né? Ele tem qualidade, eu não sei por que cargas d'água ele não conseguia chegar e acertar essa bola colocada no gol, que ele faz isso muito bem no Tottenham, então a gente imaginava que também ele poderia fazer isso, mas como você disse, é muito ingênuo. Se você prestar atenção, o zagueiro só fez um pênalti infantil e em seguida ele fez a mesma coisa, a sorte dele que a bola não bateu na mão dele, né? Mas é muita ingenuidade demais para um jogador só. É, agora ele vai ter que dar um jeito de ganhar a Copa da Ásia ano que vem, ou Jogos Asiáticos, para não ter que se apresentar no Exército, né? Senão, são 2 anos no Exército da Coreia do Sul. Vamos falar agora de Alemanha e Suécia. Eita, que esse jogo... A hora que a Alemanha fez o gol de virada, até desliguei a televisão, porque não é possível que conseguiu a Alemanha. O jogo começou da seguinte maneira, olha só, a Alemanha... Nos primeiros 10 minutos de jogo, se ela quisesse, ela tinha feito 4-0 na Suécia, tranquilamente, mas... Perdeu um caminhão de gols também a Alemanha nesse começo. Aí a Alemanha martelava, martelava, martelava. Toni Kroos errou um passe que sobrou pro Toivonen, que ele bateu por cima do goleiro da Alemanha, por cima do Neuer, fez o gol da Suécia. E aí começou a rolar o drama nos alemães. Porque com a vitória da Suécia, a Suécia se garantia junto com o México e a Alemanha estava fora da Copa do Mundo na primeira fase. A equipe da Alemanha martelou o jogo inteiro e não conseguia marcar, muito parte... Da boa marcação sueca e também um pouco de falta de sorte, né? No segundo tempo, logo no comecinho, o Marco Reus fez o gol, bola jogada dentro da área, ele empurrou para a rede. E aí ficou um pouco mais tranquila a situação. Não que mudasse muito, porque nesse momento a Suécia e o México se empatassem e classificariam os dois times. Então não era bom ainda esse resultado para a Alemanha. E a Alemanha tirou tudo que tinha de volante, a Alemanha colocou todo mundo para frente... E o Boateng faz o favor de ser expulso. Fez uma falta que não precisava fazer no meio de campo, fazer uma falta daquela no meio de campo. E foi expulso, ou seja, agora a Alemanha tinha 10 jogadores. Perdeu um dos seus armadores, que era o Boateng. O Boateng estava jogando quase na intermediária para armar a partida, para armar jogo para a Alemanha, né? E no segundo, aí no finalzinho, a Suécia colocando o jogador para segurar a partida, colocou um tal de Durmas. O cara, faltando segundos para acabar o jogo, ele me faz uma falta na entrada da área para batida do Toni Kroos. Não precisa fazer aquela falta, era cercar o jogador e acabar o jogo, né, professor? Ele dá o carrinho, fez a falta que o Toni Kroos bateu com maestria. O goleiro da Suécia também estava um caminhão de meta adiantado, porque aquela bola não era para ele estar na onde ele ficou, né? E acabou tomando o gol. A Alemanha respira, viu, professor? Mas a Alemanha jogou bem. A Alemanha o tempo inteiro buscando o gol, né, professor? Muita ingenuidade da Suécia, ingenuidade também do treinador da Suécia, não é só dos jogadores, não. Porque se você considerar que aquele jogador que fez a falta, que resultou o gol da vitória da Alemanha, aquele jogador saiu do banco. Portanto, ele tinha a obrigação de ser muito bem orientado. Daquele momento em diante, não era interessante mais fazer a falta ao redor da área. E, no entanto, era uma bola que estava indo para o fundo, na lateral da área, estava indo no fundo do campo. Era só cercar ela, mas o jogador afoito, afobado, o jogador que demonstrou claramente que não pensava naquilo que estava fazendo, e sim mecânico, foi lá, deitou no chão e fez uma falta ingênua. E depois veio a ingenuidade do treinador de armar o time, né? Porque nós, brasileiros, nós já colocamos já uma falta naquele nível lá, de uma barreira ali de lado ali, a gente coloca fora da barreira um jogador também, que é justamente para aquela bola não cair, não passar onde passou ali. O jogador do segundo pau, né? É, então, ou o jogador do segundo pau, no caso, para cortar a bola do primeiro pau, ou para vir crescer na bola a hora que o cara tirou ela da barreira para o outro chutar. Então, de qualquer maneira, uma ingenuidade muito grande que a gente não espera ver isso numa Copa do Mundo. Mas pagou um preço caríssimo para aprender isso, né, Léo? É, e a Suécia, que não é uma equipe boba, né? É uma equipe que tirou a Holanda e tirou a Itália da Copa do Mundo, então... Não foram duas seleções quaisquer, não foi Ilhas Faroe e Andorra, não. Foi dois times com extrema tradição em mundiais e que a Suécia não parece que não aprendeu muito eliminando essas duas equipes. Podia eliminar a terceira, podia eliminar a Alemanha, mas não conseguiu. Agora a situação da Alemanha é bem confortável para a última rodada. Daqui a pouco a gente vai fazer um apanhado de tudo que vai acontecer nessa última rodada. Afinal de contas, os horários são diferentes a partir de agora. Começa às 11 horas os jogos, dois jogos às 11, dois jogos às 3 horas da tarde. Vamos falar do primeiro jogo do domingo, que foi Inglaterra e Panamá. E a hora que eu acordei já tava 5-0 pra Inglaterra, professor. Ô louco, até assustei, falei, mas caramba, no primeiro tempo 5-0 pra Inglaterra. E a equipe do Panamá é uma equipe que a gente comprova, né, professor? Foi um acidente, né, o Panamá estar nessa Copa do Mundo, né? É, mas incompetência dos Estados Unidos, né? Então o Panamá veio pra Copa pra passear, pra fazer história, pra fazer primeiro gol, pra ter o primeiro jogo, enfim, tudo primeiro, né? E também tomar uma goleada estrondosa aí de 6-1 da Inglaterra. Mas o time do Panamá é muito fraquinho. É claro, o jogador da Inglaterra não tem nada a ver com a fragilidade do Panamá. Foi lá, fez a parte dele, fez 6-1, fez artilheiro, deslanchou, fez gol de cabeça, fez gol de pênalti, fez gol com zagueiro, com atacante, com artilheiro. Enfim, teve gol de todo jeito. Mas por incrível que pareça, o gol mais comemorado foi justamente do Panamá, né, Léo? Com certeza, né? Vamos falar então um pouco desse jogo, porque quem abriu o placar foi a Inglaterra, com o Stones de cabeça. Aí o Harry Kane fez dois de pênalti, fez mais um, que a bola no chute bateu nele. O Stones fez outro de cabeça, o Lingard fez um bonito gol de fora da área. Então, 6 gols da Inglaterra, aí todo mundo esperava. Bom, vai vir mais da Inglaterra, né? Vai vir mais caminhão de gol inglês, né? Mas não, o Panamá foi lá e fez o golzinho dele com Felipe Baloy, ex-jogador do Grêmio e ex-jogador do Atlético Paranaense. O zagueirão do Panamá fez o de honra que a torcida do Panamá comemorou como se fosse a classificação, viu, professor? Pois é. É um detalhe que chama atenção, né? A Inglaterra não gosta muito de gol, né? Porque ela parou de... O último gol foi aos 16 minutos do segundo tempo. depois não teve mais gol, quer dizer, jogou 35 minutos com acréscimo, aquela coisa toda, e não fez mais gol, quer dizer que a Inglaterra parou de jogar. Com 30 minutos ela parou de jogar. Pois é, parou de jogar, quer dizer, poderia ter feito muito mais gol, não é isso? Mas o Baloi fez o gol histórico do Panamá, que a torcida vibrou como se tivesse ganhado uma Copa do Mundo, e entrou para a história. E a Inglaterra, ela não me espanta, viu? A Inglaterra, eu acho também que é uma equipe que vai ficar pelas oitavas, viu, Léo? Nesse grupo a gente vai ver quem são as equipes aí que realmente querem o título, porque agora a gente vai ver eles enfrentarem equipes boas. Vamos ver a Inglaterra enfrentando a Bélgica, e não duas babas que foram o Panamá e a equipe da Tunísia, né? Então, agora falamos então de mais uma partida nesse final de semana, que foi a do Japão e de Senegal. E esse foi um jogo legal de ver, viu? Esse jogo foi muito bacana, porque o Senegal abriu o placar com o Mané, jogou 20 minutos muito bons no primeiro tempo. O Senegal abriu o placar com o Mané, meio na sorte, né? O goleiro foi dar um soco na bola para tirar da área, a bola bateu no Mané e entrou. Mané não fez outra vez uma grande partida, mas fez o gol. Aí o Japão empatou com o Inui num chute, numa ótima felicidade, né, professor? Bateu de fora da área, aliás, de dentro da área, né? Mas bateu na bochecha da rede lá, sem chances para o goleiro. A Rússia acabou de ter um jogador expulso, rapaz, dos 20, 36 minutos do primeiro tempo. Igor Smolnikov foi expulso. Que beleza, hein, Rússia? Então, o Inui fez o segundo, o gol de empate do Japão. E a partir daí a gente viu um Japão jogando muito futebol, mas muito futebol mesmo, jogando muito bem a equipe do Japão. Aí o segundo tempo, aí começou o segundo tempo. Aí o Japão muito bem, continuando bem na partida. E quando o Japão estava melhor no jogo, a equipe do Senegal fez o segundo gol com o Vagué, numa bonita troca de passes dentro da área, um cruzamento da área, o Niang ajeitou, o Vagué chegou batendo. Quando a gente achou que agora o Senegal vai segurar a jogada, vai segurar o jogo, o técnico vai lá e tira o Kagawa para colocar o Honda. Aí eu falei, rapaz, esse técnico vai tirar o melhor jogador para colocar o Honda. O Honda vai lá e faz o gol de empate do Japão. E o Japão até merecia a vitória, viu, professor? Mas eu acho que o empate foi justo e foi melhor para o Japão, que agora pegam a Polônia eliminada já. O Senegal pega a Colômbia da maneira que vem. Daqui a pouco a gente vai falar da Colômbia, professor. Ah, sem dúvida, o Japão propôs o jogo o tempo todo, correu atrás do placar o tempo todo, mas não desanimou, foi para cima, criou, jogou uma grande partida o Japão, gostei demais do time japonês, um time que não tem medo de atacar, atacou pela direita, atacou pela esquerda, não em momento nenhum tira o pé, joga em velocidade, pisa no acelerador fundo e imprime uma velocidade grande no jogo e convida o adversário a correr. A sorte do Senegal é que o Senegal também está bem fisicamente e conseguiu acompanhar a equipe japonesa. Mais um grande jogo, e se houvesse um vencedor, esse vencedor teria que ser justamente o Japão, por correr atrás e propor ter jogado uma partida muito boa. E aí, o empate aí, pôs as duas equipes aí liderando o grupo, coisa que jamais a gente poderia imaginar isso, né, Léo? Com certeza, olha só que situação, né? Japão e Senegal, nesse momento, são os líderes do grupo. E o outro jogo dessa chave, tivemos Polônia e Colômbia. Os cabeças de chave vão pra casa, viu, professor? Porque a Colômbia jogou muito, fez 3-0 pra cima da equipe da Polônia no gols do Mina de cabeça. Eu não sei porque que o Mina tava no banco da Colômbia, porque o Mina, ele tem não só o poder defensivo, mas como na jogada aérea. O gol de cabeça que ele fez, o Mina já tem 1,94m. Ele sobe pelo menos uns 2,30m, tranquilo, para fazer o gol de cabeça. O segundo gol foi do Falcão Garcia, o grande artilheiro da seleção colombiana. E o terceiro, do Juan Cuadrado, para matar as chances da Polônia. Polônia é um time que não joga tanto quanto a gente pensava, né, professor? Pois é, rapaz. Eu assisti o jogo, né? Polônia e Colômbia. Um grande jogo da equipe colombiana, despachando aí o primeiro cabeça de chave da Copa do Mundo, que vai embora para casa. Primeiro europeu a ser eliminado. E como o pessoal dá muita importância pro primeiro, né? Então tá aí o primeiro. E uma coisa que me chamou atenção ontem, ouvindo todos os comentários que se faziam em torno da Polônia, a Polônia disse que atingiu o 8º lugar no ranking da FIFA e cancelou todos os amistosos que tinha para justamente não correr o risco de perder o 8º lugar, que lhe dava uma cabeça de chave lá na época do sorteio, lá de montagem do grupo, né? Eu perguntei, falei, mas adiantou o que tudo isso? Fala para mim. E aquilo que a gente falou do Brasil lá atrás, né? Que o time, o Tite perdeu, empatou o primeiro jogo e manteve a mesma equipe para o segundo jogo, dando confiança para todos. O caso que aconteceu totalmente oposto com a equipe polonesa, né? Que realmente acabou mudando 6 posições e acabou tomando um sapeca da Colômbia, porque a Colômbia sobrou. Como você disse, o Mina não pode ficar fora desse time da Colômbia. Mas tem uma coisa que fica assim, intrigante, né? Por que o Mina não joga no time do Barcelona? É justamente pela irreverência dele não guardar a posição. Ele é um dos backs que gosta de atacar, que gosta de sair, e é muito difícil tirar esse vício dele. Enquanto ele não perder esse vício, ele não vai jogar no time do Barcelona. Mas por outro lado, é justamente isso que faz com que ele seja, e ontem ter sido especial, porque ele ficou o tempo inteiro rondando a área da Polônia, e numa dessas jogadas aí, numa jogada muito bonita, da triangulação do Quinteiro, do Quadrado e também do James Rodrigues, conseguiu colocar uma bola com a mão na cabeça do Mina e o Mina conseguiu fazer o gol. Então são coisas que só o futebol guarda pra gente, né? Muito bem, bom jogo da Colômbia realmente, que não vai, acho que não vai muito longe também, mas tinha obrigação de passar. A Colômbia realmente é uma equipe que é melhor do que todos esses adversários e pode ainda passar com a primeira posição do grupo. A gente daqui a pouquinho fala então sobre as alternativas, o que pode acontecer nessa segunda fase da Copa do Mundo. Fica com a gente porque já voltamos com mais Rio Vox Esporte Clube. So this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up. Oh, oh, and if you fold it up, tamina mina sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina mina, waka waka, tamina mina sangalewa. This time for Africa. Time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This land for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka. Muito bem, estamos de volta então com o Rio Vox Esporte Clube para você. Lembrando, você que não viu o verdadeiro ainda, pega o verdadeiro que tem a nossa coluna do Rio Vox Esporte Clube, tem Campeonato Amador de Veteranos, tem tudo sobre a primeira rodada da Copa do Mundo. Sexta tem mais Rio Vox Esporte Clube no jornal para você, mais uma coluna do Rio Vox Esporte Clube no jornal O Verdadeiro. Vamos falar um pouco da situação das equipes nesse momento na Copa do Mundo. Vamos falar que cada um precisa fazer para se qualificar à próxima fase. Olha só, Grupo A vai se desenhando dessa maneira mesmo, com o Uruguai na primeira colocação com 9 pontos e a Rússia na segunda com 6 pontos. Nesse momento, o Uruguai vence a Rússia por 2-0, o Egito bate a Arábia Saudita por 1-0, o Egito volta para casa com uma vitória na Copa do Mundo. O Uruguai pega então o primeiro colocado, o segundo colocado do Grupo B, e a Rússia o primeiro colocado. O Grupo B também tem a definição hoje. Irã e Portugal jogam às 15 horas em Saransk. E Espanha e Marrocos se enfrentam Kaliningrado às 15 horas também. A Espanha precisa de um empate somente para se qualificar, professor. A Espanha pega Marrocos, eliminada a seleção marroquina, e um ponto classifica a Espanha. A Espanha precisa da vitória para aí sim classificar com a melhor campanha do Grupo B e pegar a Rússia. Portugal e Irã. Portugal e Irã, eles vêm no momento em que a vitória é interessante para qualquer uma das equipes. O Irã tem 3 pontos ganhos, Portugal tem 4. Portugal pode até empatar para se classificar. Joga pelo empate e o Irã precisa da vitória. Dependendo do resultado, o Irã pode passar até na primeira posição ainda com a vitória. Então, tá totalmente embolado, viu, professor? 3 equipes com chance de passar. E o problema é, Portugal não está jogando bem. E o Irã está jogando melhor que Portugal. É aí que está o X da questão. A gente não dá para garantir Espanha e Portugal nesse momento classificados, professor. Ah, eu não vejo dificuldade para a Espanha, não. A dificuldade, como você disse, é justamente Portugal. Portugal corre o risco de ficar fora, porque o Irã... E coincidentemente, o Irã é dirigido e treinado por um técnico português que conhece o Portugal como ninguém. Então, é uma dificuldade ainda maior. Se não fosse só o fato do Irã estar bem e vai jogar contra Portugal. E você sabe, né, aquele ditado, né, que o jogo, jogar contra a ex-equipe, contra... Então, é uma motivação maior. Portanto, tanto é que todo mundo vai transmitir esse jogo, né? Isso, todo mundo, quem tem a opção de transmitir só um, vai transmitir Portugal e Irã. Quem tem a opção de transmitir 2, 3, é claro, vai transmitir os 2 em aberto, no mesmo horário. Mas Portugal e Irã, eu acho que é claro, o Portugal tem a vantagem de poder empatar, mas eu vejo uma grande dificuldade aí pro time de Cristiano Ronaldo, porque me parece que só contou com o carisma de Cristiano para poder fazer essas duas vantagens aí. Agora, hoje, realmente, além de tudo, vai ter que ter uma equipe coesa. Só o Cristiano não vai ser suficiente para passar e superar o Irã. Portanto, já dá para imaginar Espanha e Rússia. Muito bem, vamos falar então do grupo C. Acabou agora o primeiro tempo, então, de Rússia 0 e Uruguai 2, Uruguai vai se garantindo com a primeira colocação do grupo A realmente. Vamos falar do grupo C. Situação do grupo C é a seguinte: a França praticamente classificada, está muito perto da classificação. O que que a França precisa para garantir o primeiro lugar do grupo? Um empate contra a Dinamarca. E o empate é bom para as duas equipes, porque a Dinamarca com empate também se classifica, tira chances da Austrália. A Austrália, para se classificar, tem que torcer contra a Dinamarca e aplicar uma goleada histórica para cima da equipe do Peru para se classificar. Pelo menos 3-0 para cima do Peru para se classificar, o que eu acho muito difícil acontecer. Esse grupo devemos ter França e Dinamarca fazendo um jogo de compadres aí, né, professor? Eu não digo jogo de compadre porque o primeiro e o segundo lugar tá em jogo, né? E não sei o que é interessante fazer aí, né? Fazer aí, porque o outro lado lá tá triste de doer, né? Só tem a Croácia e pode ser que Nigéria, Islândia e Argentina ainda tem chance de classificar. Então eu acredito que nesse grupo aí realmente não se mexe mais, já está definido a classificação, apesar que matematicamente a Austrália pode atrapalhar a vida da Dinamarca. Mas eu não vejo chance nenhuma, não. Eu acredito que deve ficar mesmo as duas vagas com França e Dinamarca ou Dinamarca e França. Vamos falar então agora do grupo D, que é o cruzamento desse grupo. O grupo D tem a Croácia já classificada, garantida, e se tudo correr bem, passa com a primeira posição. A Croácia tem 5 de saldo de gols, ou seja, a Nigéria, para passar na primeira colocação, ela teria que ganhar da Argentina e fazer um sacode na Argentina, ganhar de 5 gols. Então, a Croácia passa na primeira posição, tem a primeira posição garantida, ou seja, pega o segundo, que deve ser a Dinamarca. Agora é o adversário da França aqui, a gente pensa aí, por quê? A Nigéria depende só dela para se classificar, precisa vencer a equipe da Argentina. Até o empate é ótimo, o empate para a Nigéria serve. A Argentina precisa vencer a Nigéria e torcer para a Islândia não vencer a Croácia no último jogo. Por quê? Porque a Islândia vencendo, ela tem mais saldo de gols e passa. Então, a Argentina precisa da vitória e torcer contra a Islândia. A Nigéria só depende dela para se classificar. E a Islândia, batendo a Croácia, precisa torcer contra a Nigéria também. Então, a situação da Nigéria é mais confortável. Só que eu não sei como vai ser esse jogo contra a Argentina. A incógnita é muito grande, professor, porque a gente não sabe se os jogadores vão fechar entre eles, porque a presença do Sampaoli é insustentável. Ninguém quer o Sampaoli ali. Mas a gente não sabe se os jogadores se fecharam para se classificar, para diminuir a vergonha, ou se vão largar a mão. Não dá para saber, professor. Ah, sem dúvida. A Argentina é um... Eu ia falar trem-bala, mas não pode ser trem, né? Mas é um trem desgovernado. Se fala trem-bala, o Mauri vai lembrar do trem-bala da colina. Vai ficar aborrecido comigo, e eu não quero o Mauri aborrecido comigo, pelo amor de Deus. Viu? Mas a Argentina realmente é um trem desgovernado. E eu dizia nem que é um trem, eu dizia que é um metrô, é um trem-bala desgovernado, né? Porque ela vem em velocidade de fulminante para baixo que... quando a Arábia Saudita empata aqui, o jogo é mole, mas nem da Arábia o Egito vai ganhar. Bom, mas vamos lá. Então, eu vejo a Argentina, claro, né? Você tem que fazer duas análises da Argentina. Se a Argentina jogar o que pode, ela ganha. Mas tá tão complicado. E ontem eu acompanhei a entrevista do presidente da AFA. Eu vou te dizer uma coisa, antes ele não tivesse falado, que ele conseguiu complicar mais a minha cabeça ainda daquilo tudo que eu penso da Argentina. Então dá para imaginar que o clima está muito ruim, o São Paulo ninguém gosta, ninguém aceita ele lá. Todo mundo fez a reunião, eu com o presidente, dizendo que era para dispensar o São Paulo desse último jogo. Aí o Mascherano, para tentar resolver, arrumar essa coisa errada que falaram, falou: não, nós estávamos discutindo tática. Quer dizer, errou duas vezes, porque precisa chamar o presidente da federação para discutir tática. Ah, brincou, né? Então significa que eles estão com uns problemas sérios lá. Então é nada melhor do que a gente conferir o que vai fazer Argentina e Nigéria. É claro, a Nigéria não tem nada com isso, e a Nigéria está numa situação muito melhor, não só técnica, como emocionalmente falando também. A Arábia Saudita conseguiu fazer gol, viu, professor? 1-1, empata a Arábia Saudita, gol do Salman de pênalti. A Arábia podia estar ganhando, mas perdeu um pênalti com o Farhad. O goleiro El Muhammad, do Egito, fez a defesa. O El Muhammad é o jogador mais velho a entrar em campo numa Copa do Mundo. É o Haddari. É o jogador mais velho a entrar em campo numa Copa do Mundo. 45 anos e ele pegou um pênalti. Então ele é o goleiro mais velho a pegar um pênalti também em Copa do Mundo. O Elsan El Haddari, 45 anos, jogando a primeira Copa do Mundo com a camisa do Egito. Ele estreou na seleção em 96. Acho que deve ter companheiro dele que nasceu depois disso. Vamos falar do grupo E agora, que é o grupo do Brasil, na quarta-feira. A gente tem Sérvia e Brasil no estádio do Spartak às 15 horas. E Suíça e Costa Rica em Nizhny Novgorod às 15 horas também. Não vejo a Suíça com possibilidades de perder ponto para Costa Rica. Acho que a Suíça vence e deve vencer bem a equipe da Costa Rica. Aí o Brasil vai precisar fazer a lição de casa, batendo a Sérvia. Duas equipes com chance de classificar. A situação é bem semelhante com a do grupo da Espanha, né? Porque Brasil e Suíça tem 4 pontos e a Sérvia tem 3. Ou seja, o Brasil e Sérvia é tipo o Irã e Portugal de hoje. Quem vencer se classifica. O Brasil joga pelo empate, mas correndo o risco de ficar com a segunda vaga do grupo. O que eu não sei se seria tão ruim nesse momento também, professor. Pois é difícil, né, você falar em termos de Costa Rica. Mas se a Costa Rica jogar da mesma maneira que jogou contra o Brasil, eu vejo dificuldade para a Suíça, porque a Suíça, para propor jogo, é uma tristeza, né? Então, eu vejo dificuldade. Se a Costa Rica se propor a fazer o mesmo que fez contra o Brasil. É claro, a gente vê os outros jogos, a gente fala, por que que as equipes não jogam desse jeito contra o Brasil? Contra o Brasil é tudo diferente. Joga com no gol, 10 recuado, dificulta, catimba. Então a gente precisa ver como a Costa Rica vem para jogar esse jogo com a Suíça aí, porque ela pode realmente complicar. A Sérvia, não acredito a Sérvia criar dificuldade para o Brasil, porque ela vai ter que propor o jogo, porque ela precisa de um empate, na pior das hipóteses aí, não é isso? Não, a vitória, ela precisa de uma vitória, porque ela está com menos 3. Então ela precisa de uma vitória, a Sérvia, e vai ter que sair. E não pode sair a louca contra o Brasil, porque sabe que se sair a louca contra o Brasil, corre o risco de tomar um sapeca. Exatamente. A Sérvia precisa jogar, mas se ela sair, toma, que nem o professor acabou de falar. E o grupo F, o grupo de México, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. O México é o líder com 6 pontos, o segundo é a Alemanha, nesse momento, com 3, e a Suécia na terceira posição com 3. O México, um empate se garante. Até com a derrota é capaz de se garantir a equipe do México, dependendo do que acontece. A Suécia precisa vencer o México e torcer contra o tropeço da Alemanha, seja qualquer for o tropeço da Alemanha. Se a Suécia vencer, a Alemanha empatar, por exemplo, Suécia passa Suécia e México. A Alemanha só depende dela. Venceu a Coreia do Sul, está na próxima fase, professor. Eu ainda tenho dúvida ainda. Eu acho que a Alemanha pode ficar em primeiro lugar do grupo. Você acredita nisso? Dependendo do saldo que ela tirar. Se ela vencer por 2 gols e o México, por exemplo, perder para a Suécia, a Alemanha pode passar em primeiro. Mas nós acabamos de ver a ingenuidade da Coreia, né, Léo? O zagueiro que deita com a mão erguida, não é isso? Então dá para imaginar, né, que a Alemanha deve golear. Eu acredito que a Alemanha goleia a Coreia. Agora, o que eu não sei é o que o México pode fazer contra a Suécia, né? O México é um time bem arrumado e o Osório tem aqueles costumes dele de mudar o time, né? E eu não sei o que o Osório vai fazer aí, se o Osório vai poupar os velhinhos dele, que ele tem bastante velhinho lá, né? Eu não sei se ele vai poupar ou se ele vai querer jogar pelo primeiro lugar do grupo, né? Então, mas eu vejo a Alemanha ainda com uma grande chance de ficar em primeira do grupo, viu, Léo? E no grupo G, tudo definido. Bélgica classificada, Inglaterra classificada. Toda a classificação está igualada. Todas as estatísticas são iguais. Inglaterra e Bélgica têm 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, saldo de gol de 6. A Inglaterra tem um cartão amarelo a menos, por isso é líder nesse momento e joga pelo empate contra a seleção da Bélgica na próxima quinta-feira. E o Panamá e a Tunísia se enfrentam por nada. Vai ser um amistoso e um jogo que quase ninguém vai assistir. E o grupo H, a gente tem a mesma situação do grupo do Brasil. Japão e Senegal, 4 pontos, Colômbia 3, Polônia 0. O Japão é o líder e precisa de um empate para se classificar contra a Polônia, que já está eliminado. Jogo na quinta-feira em Volgogrado. E Senegal e Colômbia fazem um confronto direto. Senegal com empate passa, a Colômbia se classifica com a vitória, professor. Eu vou apostar justamente em Colômbia e Japão, né? As duas equipes devem classificar e o Senegal deve ficar pro caminho, porque ele vai ter ele vai pegar a Polônia, né? A Polônia tá fora. Não, o Senegal pega a Colômbia. Isso, a Colômbia, confronto direto. A Polônia pega o Japão. Então a Colômbia vence o Senegal e o Japão vence a Polônia. Portanto, é Colômbia e Japão. Basta ver aí no saldo aí para ver quem vai ficar em primeiro e em segundo. Mas falando disso aí, viu, Léo? Eu fico triste de ver Copa do Mundo decidindo pelo cartão, viu? Complicado, né? Não podia acontecer isso, né? Faz um sorteio, sei lá, joga outro jogo, não sei, dá seus pulos, né, professor? Vai dar mais responsabilidade ainda para árbitro ainda, né? Quer dizer, já tem tanto, né? Estão tirando a responsabilidade com o árbitro de vídeo, agora vai dar também a chance de classificar por cartão. É muito triste, mas vai fazer o quê, né? Aceitaram isso aí, agora tem que cumprir. Vamos encerrando o Rio Vox Esporte Clube de hoje. Quero agradecer ao professor Mauro, quero agradecer a você, nosso ouvinte. Muito obrigado, professor, pela companhia mais uma vez. Agora vamos assistir o resto de Uruguai e Rússia. Daqui a pouco tem Rio Vox Esporte Clube Extra. Eu agradeço ao professor mais uma vez. Muito obrigado, professor. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Rio Vox Esporte Clube aqui, para a gente falar da Bezinha e de mais Copa do Mundo. Ah, sem dúvida, né? Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta segunda-feira. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, terça-feira, às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço você, nosso ouvinte, que está acompanhando tanto pelo site quanto pelo nosso rádio. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, para falar muito mais de esportes. Até daqui a pouco com o Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Fiquem com Deus e tchau! Batuque, balanço, indie, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de